esperança pra viver nessa terra. Saber conviver com tiros, com morte, com guerra. Lembrar que isso aqui é só passagem. Vai vendo, no céu não tem luto, choro, nem sofrimento. Amor verdadeiro, esse é o que sinto. Agradeço a Deus por tudo, pois Ele se preocupa comigo. Origem de vida temos, pra poucos isso importa. Se do macaco viemos, onde fica Deus na história? A nossa descendência, Gênesis explica. No princípio apenas um sopro nos deu fôlego de vida. O inimigo é malandro, ousado, ele chega e finge de bobo. Espera só por um vacilo pra te jogar no fundo do poço. Acredito na vida eterna do meu Pai, Criador. Errante também sou, me perdoe, Senhor. Eis-me aqui o porta-voz, instrumento pra tua obra. Só o Senhor, meu Deus, merece toda honra e glória. Te peço em oração, atenda o meu pedido. Não deixe que um pai de família morra ao fim do serviço. Enche o coração do ladrão de amor, pra que ele não roube mais e possa buscar o Senhor. Cuide das crianças, proteja os velhinhos. Me mantenha firme na fé, sempre no teu caminho. Não deixe que eu me iluda com glória, dinheiro e fama. Jesus Cristo é paz, fé e esperança. Jesus Cristo, Jesus é a paz, Cristo, fé e esperança. O caminho ao Pai, só Jesus. Jesus Cristo, Jesus é a paz, igual Jó, Daniel, das covas dos leões ao céu. Dom secreto, réu, confesso, na barca de Noé. Vem com nós que nós te mostra o caminho, a vida, a verdade, a conquista, a cura da ferida, a luz no fim do túnel. Veja um pingo de esperança. As crianças em realengo foram a maldade que não se cansa. Mas nós temos perseverança, isso tudo vai mudar. Jesus Cristo está voltando e traz com ele um bom lugar. Tenha fé, porque com a fé você consegue o que quer. Não se sinta excluído, porque pra ele você também é o escolhido, agraciado pela paz, pela unção. Pelos seus erros peça perdão se você quer a salvação. Então me usa, Jesus Cristo, conforme sua vontade. Que eu ande na verdade, pregando a verdade. Perdoa os meus pecados, porque o perdão é a vida. Nos seus ensinamentos, a única alternativa de viver longe do crime, do sistema que sufoca, da droga, solidão, do mudão, da revolta. Morro pro mundo, tô vivo, se vivo, vivo pra Cristo. No tocante, a ideia, o amor, tudo tolera. Não importa sua cor, sua crença, religião. A mensagem que eu falo, falo ao teu coração. Surpreendente a mente da gente, a trajetória. Segue a trilha, o destino, a parada na glória. Jesus Cristo, Jesus é a paz.